E começa mais um Jogada da Semana. Esse aqui finalmente é o primeiro episódio oficial. No mês passado eu fiz aqui o piloto, né? E pra esse mês eu vou trazer um assunto, né? Pra esse mês não, pra esse primeiro episódio, já que é um podcast semanal, eu vou trazer o assunto de assimetria, né? Um assunto que atualmente tá em voga por conta de jogos como Vast, jogos como Root. E isso necessariamente não é uma novidade pra nós, né? A gente tá com esse assunto porque são jogos que têm um grau de assimetria alto, mas assimetria, querendo ou não, nunca esteve fora da nossa jogatina, né? Até porque se você tivesse tudo assimétrico, as partidas não teriam aquele gostinho diferente uma da outra. Quando a gente fala de assimetria, ela é o oposto da simetria, né? A simetria em si, ela vai ter toda a parte de paridade, de igualdade, que forma todo um conjunto. E quando a gente olha num aspecto mais assimétrico, esse conjunto, ele se forma, mas de uma maneira não igual, não semelhante, né? A gente vê algumas arestas diferentes. E os graus de assimetria, eles podem ser ainda maiores conforme você mais tem diferenças nessas arestas, né? Quando a gente pensa em jogos, em coisas que têm mecânicas, o próprio futebol que a gente conhece, ele é um exemplo de simetria, né? Porque a gente tem um time de 11 jogadores, composto de 10 jogadores no campo e um goleiro. Você tem o técnico, você tem a quantidade exata de reservas, você também tem o tamanho do campo, que é igual para todos os lados. Inclusive, de um lado para outro, você tem uma mudança de lado dos times. E olhando esse conjunto assim por si só, ele é simétrico. Mas quando a gente olha em particularidades, por exemplo, habilidade dos jogadores, torcida, resultado do vento, condição climática, isso pode mudar o aspecto simétrico para se tornar assimétrico. Isso é um pequeno grau de assimetria que a gente pode ver em jogos. E esse grau que a gente fala são os resultados, são os eventos que podem ocorrer e transformar esse conjunto todo que a gente tinha simétrico de paridade em algo desigual, dependendo do que a gente está olhando de evento, de situação, e por isso que é interessante a simetria no nosso mundo, né? Isso de ter um conjunto simétrico inicialmente, podemos dizer, né? No setup a gente tem situações iguais, que todo mundo começa com a mesma condição, a gente vai adicionar os eventos, né? Seja o evento propriamente dito das cartas que você tem, sejam eventos que podem rolar através de uma rolagem de dados, sejam eventos que depende da escolha de um jogador, né? Se você olhar uma partida de xadrez, todo mundo vai ter as mesmas habilidades, a mesma condição de chegar de um lado para outro, mas as decisões de cada jogador torna aquele conjunto simétrico inicialmente, assimétrico baseado nas escolhas. É um pequeno grau de assimetria que a gente tem baseado nas escolhas dos jogadores, né? E quando a gente pensa em outro grau de assimetria, né? Tirando a parte do xadrez, da dama, que a gente tem as escolhas que vão fazer a parte assimétrica, a gente também tem jogos que têm regras semelhantes para todos, só que os parâmetros iniciais são diferentes. Acho que o exemplo que a gente pode colocar aqui é o Catan, né? O Catan você começa em locais diferentes e baseado nisso que você tem no jogo, já é um pequeno grau ali de assimetria um pouco mais elevado do que propriamente dita as escolhas dos jogadores, né? Apesar de o próprio Catan já ter assimetria baseado nisso, nas rolagens dos dados, nas escolhas dos jogadores e tudo mais que a gente tem ao longo da partida. Outro tipo de assimetria, além da parte de eventos e também dos parâmetros iniciais, a gente tem a assimetria das informações, certo? Quando a gente fala assimetria de informação, por exemplo, o Magic, quando a pessoa joga um card game, ela tem as informações escondidas. Então, não é todo jogador que tem a mesma informação que o outro. Então, você não sabe como vai se comportar aquele sistema, aquele conjunto todo, baseado nessa informação escondida, né? Então, jogos que tem informação escondida, um baralho de evento que você vai comprando e você não sabe, também já vai gerando essa parte assimétrica. É claro, se você conhecer todo o baralho, você pode ter uma noção, mas ainda assim você envolve com a probabilidade daquilo ocorrer baseado nesse conjunto de informação escondida. Então, esse tipo de assimetria já é um pouco mais elevado do que, propriamente dito, a questão dos parâmetros ou até mesmo das condições dos eventos e escolha dos outros jogadores. Quando a gente entra em jogos mais pesados, né? Por exemplo, jogos de civilização, o próprio Terra Mística, acho que o Rising Sun também pode entrar nisso, Twilight Imperium, são jogadores que podem ter poderes variados. Baseado nisso, a gente já tem um grau um pouco mais elevado, na verdade bem elevado, de assimetria, né? É porque cada um vai ter um conjunto de habilidades, mas que não vão mudar as regras do jogo. Você vai ter benefícios de um lado baseado nas suas habilidades, enquanto o outro jogador vai ter benefícios de outro lado, em outro aspecto do jogo, baseado na habilidade dele. Os jogos de civilização que a gente tem publicados até então, eles vão ter caminhos de vitórias diferentes. Você pode ser totalmente militar, então você tem esse ramo militar. E algumas facções que você tem ao longo da partida podem ser mais voltadas pra esse lado. Aí, inclusive, você pode ter, também ter um caminho tecnológico. Então, você vai ter as nações e civilizações e tal que vão guiar melhor nesse caminho. Aí tem um lado mais cultural. Aí tem um lado mais de exploração. Aí a gente entra no outro tipo de assimetria, que é a questão dos objetivos, né? Por exemplo, um Twilight Imperium, apesar de ter vários poderes variados, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é conquistar os 10 pontos ou 14 pontos de vitória para vencer a partida. Já um jogo como o Vast, que a gente tem uma gama diferente, né, de objetivos para os jogadores. Jogos de papel escondido, dependendo do seu time, você tem um objetivo diferente de outro, né? Então, por exemplo, o Battlestar Galactica, que é um caso desse, ou até mesmo um Fear of Dracula, né, que os jogadores jogam contra um outro jogador sozinho, e esse jogador tem um objetivo diferente. Então, esse aspecto dos objetivos é uma coisa interessante, não tem um grau de assimetria tão alto. Na verdade, tem um grau de assimetria alto, se você parar pra pensar, porque cada um vai ter um aspecto diferente. O próprio Imperial Assault tem isso, quando um jogador joga com todos os bonecos, né, digamos assim, as miniaturas que são do Império, contra cada jogador jogando de herói, baseado nos rebeldes. Então, esse aspecto dos objetivos são interessantes. Então, a gente tem uma coisa diferente da outra. E isso é bem legal também, quando a gente pensa em jogos assimétricos. E por fim, acho que o tipo mais pesado aqui são os jogos assimétricos que têm conjuntos de regras diferentes. O caso do Vast, que vale a pena citar novamente aqui, ou até mesmo do Root, que são jogos aí que estão em alta atualmente, são jogos que tem isso, né? Dependendo da sua facção, você tem um conjunto de regras diferentes. Então, a forma que cada um joga gera essa assimetria que é tão incrível assim para jogos nesse sentido, né? Então, por exemplo, um Root tem um conjunto de regras baseado em cada facção, apesar de ter objetivos semelhantes, que são os 30 pontos de vitória, né? E você pode até colocar um objetivo assimétrico com aquela carta de dominância, né? Quando a gente pensa na assimetria, a gente também pensa nos aspectos positivos e negativos que essa característica pode ter. Quando a gente pensa no aspecto positivo, eu colocaria aqui rejogabilidade. Por exemplo, quem comprou uma cópia do Vast, tem aquele jogo e você pode jogar pelo menos 5 vezes para ter um jogo diferente, porque cada um dos personagens dos 5 que a gente tem no jogo, né? A cavaleira, os goblins, o dragão, a caverna e o ladrão, você vai ter um conjunto de regras diferentes. Isso é legal porque daí você pode ter uma alta rejogabilidade, porque quando a gente tem um conjunto mais perto da ordem, a gente tem menos variabilidade, né? Isso já pensando num conjunto de caos assim, quanto mais desordem você tem, mais situações diferentes você vai ter ao longo de uma partida, ao longo de um conjunto que você observa. Outra coisa que você pode ter de benefício de uma assimetria é a gama de estratégia, né? O próprio Terra Mística, a questão dos poderes variados, cada jogador que você for jogar vai jogar com uma estratégia diferente, né? Desde que você conheça aquela facção que você tá jogando, ou até mesmo quando você joga um jogo de civilização, um jogo como Twilight Imperium, e até mesmo um jogo como Root, tem isso também, que você vai ter um caminho de vitória e estratégias diferentes ao longo da partida. Outra questão que você tem aqui, apesar de ser meio conflitante, é a questão da redução da complexidade. Um jogo com personagens ou facções com poderes variados, é legal que aquele conjunto de regras meio que guia aquele jogador, né? Aquele jogador sabe qual o aspecto interessante que ele pode ter. É claro, se ele for para um lado subvertido, assim, bem diferente, é claro que isso pode impactar, mas teoricamente, reduz a complexidade para aquele jogador que tá olhando a facção dele naquela perspectiva, né? E por fim, você também pode colocar a temática, né? Eu acho que o Twilight Imperium é um caso interessante, que quando você tem uma facção comercial, ela tem uma simetria baseada naquele aspecto. Quando você tem uma facção que é tecnológica, você tem uma outra simetria, né? Uma outra forma de olhar, baseado naquele aspecto também. Então, o conjunto da obra, quando a gente tem a simetria, ele ajuda na questão da temática, porque a temática mostra, esse carinha, essa facção, esse personagem é diferente do outro, por conta dessas coisas que a gente está observando. Então é muito legal. Ponto negativo que a gente já pode ter aqui, claro que vai ter a parte do desbalanceamento, né? Então muito jogo assimétrico vai ter uma facção mais forte que outra. Você pode olhar, por exemplo, no próprio Terra Mística, e você olhar lá, vai ter ranking de melhor facção perto da outra. O próprio Root mesmo tem um desbalanceamento que você pode ter de facção para outra, e por aí vai, baseado no que a gente tem. Quanto mais assimetria você tem, mais o conjunto vai ter mais caos e mais desordem você vai ter, né? Então é mais difícil de você ordenar e você balancear. Claro que é um aspecto negativo. Outro aspecto negativo que eu colocarei aqui é a questão de ensinar. Quando você vai ensinar um jogo como Vast, você vai ter que explicar uma regra diferente para cada jogador que for jogar. O conjunto ideal para você é quando todos os jogadores já sabem, você coloca na mesa e senta e joga. Mas quando você vai adicionar um novo jogador, e isso também já é uma coisa que vai penalizar aquele jogador novo, na maioria dos casos, é que jogos que têm poderes variados, caminhos de vitória diferentes, tudo isso você vai ter na questão de complexidade para ensinar as pessoas. pessoas, né? Então vai ser uma coisa que leva até um outro aspecto, que aquele jogo vai ver bem menos mesa que um outro jogo mais simplificado, mais redondo, né? Na questão de assimetria. E isso é interessante de você levar em consideração quando você pensa em jogos assimétricos. Apesar da beleza dele, você pode ter essa complicação na parte da explicação, que é bem difícil de entender, de você passar, transmitir informação por conta da gama de regras, e também na questão de você ver bem menos mesa, porque você vai depender de uma mesa correta para aquele jogo, né? Não é que é uma questão de segregação, é porque dependendo da condição, da situação ali, do momento, não querer jogar aquele jogo, acontece isso. Então, é interessante, certo? Bom, isso aqui tudo é para falar a respeito da assimetria e como ela tem vários tipos, quais são os benefícios e pontos negativos, certo? Eu espero que vocês tenham curtido mais uma edição aqui do Jogada da Semana. Esse aqui vai ser um episódio um pouco maior do que o tradicional, a ideia é de fazer de 10 a 15 minutos por aqui, talvez esse aqui passe de 10 minutos, mas a ideia é falar aqui de um assunto específico que tá em voga, de alguma notícia que eu quero destacar aqui, ou até mesmo um jogo que eu joguei, eu quero abordar e falar por aqui, certo? Então, é isso, gente. Lembrando, escutem o Meeple Vortex, nosso novo podcast que une forças do Deathmatch, do Tábula Quadrada e do Jogatina BG, podcast mensal, e tá lá bem da hora, vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo, ou pra quem tá no podcast, procure no feed aí pra você ouvir o primeiro episódio, certo? E lembrando, né, esse podcast só é possível graças a apoiadores incríveis lá na nossa campanha do PicPay, então entre em picpay.me/jogatinabg e saiba como apoiar o Jogatina BG com valores a partir de R$1, certo? Eu vou ficar por aqui, abraço e até o próximo turno, tchau!